Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, a comunidade evangélica da Picada do Rio. Os moradores da antiga Picada do Rio formaram uma comunidade extremamente unida e coesa, muito comum entre os alemães de origem pomerana. Em 1867, a comunidade evangélica da Picada do Rio acreditava que era necessário construir uma igreja e designar um local para a mesma. Assim, em assembleia, decidiram construir uma capela na pequena porção de terras doada pelo colono Alberto Mickler, que media 54,5 hectares. Ferdinand Albert Mickler era natural do Halle, no Reino da Saxônia, e havia nascido em 1850. Era proprietário, na Picada do Rio, do lote número 16, e casou-se, em primeiras núpcias, com Caroline Maria Guzzi e depois com Friedrich Wilhelmine Schiffelbein. Segundo o livro do pastor Richard Rudolf Brauer, em 1885, Albert Mickler destinou para a comunidade evangélica da Picada do Rio um lote de terra, que media 54,5 por 98, no qual hoje se localiza a igreja e a escola velha. Albert Mickler, assim como muitos outros imigrantes da localidade, era um homem extremamente evangélico e pietista. Decididamente, desejava uma comunidade unida em torno das Sagradas Escrituras, acreditando firmemente que esta seria a garantia de progresso da Picada do Rio e de toda a colônia Santo Ângelo. A cruz e a Bíblia os levaria ao solo da prosperidade, onde brotaria o leite e o mel da terra prometida. Com sua fé, acreditava fielmente que suas orações seriam ouvidas por Deus. A produção agrícola tornou-se próspera, como nenhuma outra linha na colônia Santo Ângelo. A comunidade havia decidido levantar na área doada por Wilke uma pequena casa paroquial e nos fundos um cemitério.